pro passado, vejo que nada passou. Olho pra minha vida, vejo que nada mudou. O mesmo peso, o mesmo fardo, julgamento e o pecado, preconceito e o conceito que eu nunca preservei. Quem tava perto, eu sempre machuquei, esquecendo da graça, segui a minha própria lei. Enquanto a noite eu sei que eu chorei, precisava de um amigo. Eu sempre precisei de carinho, compaixão e também repreensão. Uma mão que me ajudasse, me levantasse desse chão. Um amigo que fosse mais que um irmão, na alegria ou na tristeza, na miséria ou na riqueza. Ser fraco, ser forte, na vida, na morte. Eu não queria confiar na minha própria sorte. O brilho da verdade ilumina a realidade pra quem vive no massacre do sentimento. Não vejo arrependimento, se Deus me perdoou, eu só vivo no tormento, sofrimento. O lamento que eu tento carregar é duro fardo. Eu sei que não vai dar pra chegar no final dessa estrada sem você. Não quero te perder. O filho pródigo voltou pro teu caminho, tipo um passarinho que voou e voltou pro próprio ninho. Não me sinto mais sozinho, não. Não me sinto mais sozinho. O filho pródigo voltou pro teu caminho, tipo um passarinho que voou e voltou pro próprio ninho. Não me sinto mais sozinho, encontrei a proteção de meu pai. Sinto mais sozinho, Jesus Cristo, fiel amigo, está comigo. Me socorre do perigo, me protege do inimigo. Quando eu preciso, escuta minha voz, escuta meu clamor. A paz interior, não me sinto inferior, eu sei do meu valor. A vida teve um preço de uma vida. Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida, a única saída, a cura das feridas, do corpo, da alma, do medo, o fim do desespero, o fim da depressão. Fé no amanhã, certeza na salvação, esquecendo a razão e seus princípios. Tô de volta desde o início de tudo. O mundo não é nada, só Jesus é o meu tudo. Tudo que eu tenho é dele, tudo que ele tem é meu. Minha família, sou filho de Deus. Sou filho de Deus. Minha família, sou filho de Deus. Filho do rei. Filho pródigo voltou pro teu caminho, tipo um passarinho que voou e voltou pro próprio ninho. Não me sinto mais sozinho, encontrei a proteção de meu pai.